Panorama Agrícola para 14 de dezembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira de lua nova, 14 de dezembro de 2012. Estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: quando for falar, cuide para dizer algo melhor que o silêncio. Ouça no programa de hoje uma dica para o seu churrasco. Videira amplia laboratório para sucos de uva e vinhos. E no boletim do Santa Catarina Rural, jovem rural e o treinamento em Tubarão. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para o seu churrasco: tempere a carne apenas com sal grosso, não use temperos adicionais. Cortar a carne para colocar o sal dentro, antes de assar, não é recomendável, porque tira a maciez e o sabor do churrasco. É hora das notícias. O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui em Santa Catarina, está formando este ano 18 turmas no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A formatura mais recente foi da turma de Bovinocultura de Leite em Bom Retiro. São disponibilizados também cursos nas áreas de apicultura, avicultura de corte e postura, bovinocultura de corte, a bovinocultura de leite, equidiocultura, construção de sistemas de irrigação por superfície e drenagem, fruticultura básica, operação de tratores, transformação caseira de produtos, embutidos defumados e beneficiamento de carne de ovino, caprino, peixe, frango e bovino, cultivo de olerícolas e também o cultivo de plantas industriais, como a mandioca, além da suinocultura. Tudo isso no Pronatec, um programa desenvolvido pelo SENAR em parceria com o governo federal e que, no ano de 2013, vai formar outras 7 turmas. Informações adicionais pelo telefone 48-3333-0322. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Hoje, na Estação Experimental da EPAGRE em Videira, a empresa inaugura a ampliação do Laboratório de Enologia para a degustação de sucos de uva e de vinho. O gerente da Estação Experimental da EPAGRE em Videira, Jean-Pierre Rosier, dá detalhes dessa inauguração. Nós temos inaugurações, sendo uma delas de uma câmara fria, onde são feitos experimentos de conservação de uva, para uva de mesa. E nós temos uma readequação do laboratório de enologia, o laboratório de bebidas da estação, e que está sendo feita uma nova sala de degustação. Uma sala toda preparada para receber 27 degustadores, com todas as condições de poder avaliar diversos produtos, tanto de frutas, bebidas. Qual a importância disso assim para a região, para a agricultura? O acabamento de uma pesquisa sempre finda pela análise organolética, sempre pela degustação. Nós podemos ter vários resultados que são palpáveis, mas nós precisamos avaliar o produto no final, né? Então a adequação desse laboratório entre equipamentos e sala de degustação é muito importante para poder dar o veredito final de um experimento. Falou Jean-Pierre Rosier, da Estação Experimental da EPAGRE em Videira, sobre essa ampliação do laboratório de enologia. Também sobre esse tema, que envolve a produção de uvas e de vinhos finos de altitude, ouvimos o diretor de pesquisa, Luiz Paladini. Santa Catarina apresenta uma perspectiva muito, muito boa em relação assim, a vinhos de altitude. Qualidade. Nossos vinhos, eles vão competir, estão competindo, os nossos produtores já estão recebendo medalhas aí de qualidade de vinhos, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, nós estamos aportando recurso nessa unidade para fazer assim, determinar vinhos de qualidade, certificar que a nossa produção, aquilo que nós estamos passando para o produtor, ela seja também tão boa quanto em outros países. Então isso vai dar um nível, vai elevar bastante o nível e a qualidade dos nossos vinhos aqui de Santa Catarina. E para que a gente possa ter vinhos de qualidade, nós temos que realmente aplicar em pesquisa. E é isso que nós estamos fazendo, priorizando essas áreas assim que a gente vê com perspectivas futuras de grande aporte de recursos para o Estado e até mesmo assim transformar o Estado num grande produtor de vinho de altitude, vinho de qualidade, para competir até com vinhos internacionais. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o diretor de pesquisa da IPAGRE, Luiz Paladini. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O trabalho de capacitação de lideranças e jovens lideranças pelo SC Rural começou neste ano de 2012 por Tubarão. No centro de treinamento da IPAGRE em Tubarão, o Setuba, o chefe do centro de treinamento, Atos de Almeida Lopes Filho, foi quem recebeu os jovens da região para esse primeiro curso de capacitação. A primeira turma nossa está sendo trabalhada no lado técnico, principalmente na parte de bovinocultura de leite. Então são todos jovens envolvidos na atividade de bovinocultura de leite e os municípios que estão envolvidos agora nessa primeira turma são o município de Santa Rosa de Lima, os municípios de Rio Fortuna, de Braço do Norte, de Grão-Pará, Armazém e uma grande participação de jovens, ou até existe um grupo formal que vai ser beneficiado pelo, a gente espera que seja beneficiado como pelo SC Rural, esse grupo já, de São Martinho. Então, a gente tinha uma experiência já de ter trabalhado com a juventude rural no centro de treinamento de Campos Novos, e agora a gente trabalhando somente com só a IPAGRE mesmo assumindo, a gente vê que a flexibilidade é maior, as atividades fluem com mais facilidade, nós temos um grupo muito bem entrosado, nós temos o Gustavo Claudino, que está sendo responsável diretamente pela juventude, nós temos a Suzilei Brunato, que nos apoia, um braço forte que a gente tem junto para tocar essa atividade, e também o nosso gerente, o Bora. O alcance dessa proposta nova da IPAG, trabalhar com a juventude, é muito grande, é muito maior do que até a gente mesmo imagina, porque a gente consegue chegar nas comunidades, formar novas lideranças, ou até a gente somente apresentar para a sociedade essas novas lideranças que já estavam lá e talvez não estavam sendo trabalhadas. Eu acho que é um trabalho que vai marcar a IPAGRE, e a gente espera que isso marque mesmo, por isso a gente está fazendo entrou de alma e coração nisso aí. A gente está tentando fazer o melhor que a empresa e melhor do que a região e o centro de treinamento pode fazer para que a coisa flua da melhor maneira possível, para que a gente consiga atingir as metas não só numéricas, mas que a gente realmente consiga manter o nosso jovem rural no campo, tendo lucratividade, tendo uma vida boa no campo e podendo se manter lá, né, com recurso, com uma qualidade de vida, com tudo que eles merecem realmente para isso. Essa primeira turma encerra-se quando e qual a previsão de início das turmas de 2013? Estão previstas no Centro de Treinamento Tubarão, essa primeira turma, todas as turmas são previstas 9 etapas, né, de capacitação, ou seja, eles ficam trabalhados em regime de alternância, ou seja, eles ficam 3 dias no Centro de Treinamento e depois vão de volta para a propriedade e uma vez por mês eles ficam novamente 3 dias. E essa turma, já que já foi iniciada, volta em fevereiro e nós começaremos com uma nova turma. Além dessa turma que estuda bovinocultura de leite, as próximas turmas de jovens rurais a serem treinadas, capacitadas pela IPAGRE no Setuba, em Tubarão, irão trabalhar piscicultura e olericultura, como destaca Atos de Almeida Lopes Filho. O enfoque técnico da turma que já está sendo trabalhada, a gente frisando novamente, foi em bovinocultura de leite. E a próxima turma, que nós iniciaremos o trabalho em março agora, de 2013, será em piscicultura e olericultura. Então, essas demandas foram levantadas, a gente repassou as demandas para os escritórios municipais, né, saber qual o grupo de jovens, quais nós teríamos o maior número de demandas, e a gente vai e a gente vai trabalhar em cima dessas demandas que foram levantadas nos escritórios locais. Então, a nova turma começa em março e depois de 9 etapas será o encerramento de todas as turmas. Você ouviu aqui no boletim do SC Rural entrevista com Atos de Almeida Lopes Filho, chefe do Setuba da Epagre em Tubarão. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.